Roger, Lapa 0823, clear to land runway 10, the wind is 100 degrees, 12 knots. Okay, 10012, no clear for approach, Lapa 0823. 747, mantenha a escuta na torre 118-6, aguarde para a cópia, Guarulhos. Arbor Elefa, a subida, Arbor Elefa. Europa Underground at 04, taxi to your right via Alpha and Juliet to gate 10. Maintain my frequency. Alpha Juliet to 10 for Europa 083. Maintain your frequency. Zero 9084, Fortaleza, nível 390, é isso? Confirma. Afirmo. Ok, aguarde um instante para a cópia, aguarde. 9084, por gentileza, troque para a frequência da torre 118.6 para a cópia, ok? É, 18.6, vou 9084, vai mandar. 184, autorizado. 390 Fortaleza, na Pesulu 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Aciona o código 5102 e o controle é 120, decima 8 na saída. Chama para acionamento. Doutor, boa noite, na 3305, a 1.000 metros de cima, baixada travada. Senhor, 3305, cheque o trem, livre pouso, 100 graus, 109, pista 10. Está travado, tem livre pouso na pista 10, na 3305. Ciente no portão 2, está autorizado, chame táxi. Prossiga, 6747. Informação IC, portão 9, autorização Guarulhos, por favor. Volta, Robert. Temos. Está autorizado, Guarulhos 360, nível na Pesuba 21, decola da 10 com curva direita na saída Arbor, depois voa Elefa, aciona 5110 e o controle é 120 nesse momento. Correto, chama para acionamento. Táxi, Luna 084, POB 137, autonomia 3 horas e meia, altera resistência. Livre o táxi, à direita, topo espera, champanhe para decolagem. Livre o táxi, direita, semana pronta, ponte espera, 9084. 3305, solo 24, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, na minha escuta. Teste autorizado, a linhagem decolar, vento 100 graus, 109, 9084. Iniciando voo 904. 7. 3305, está autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 7, 3305.